uma ré, Inhaçã. Ei, Inhaçã, só vós podeis me ajudar. Chame meu pai Ogum, mande ele vir me salvar, Inhaçã. Ei, Inhaçã, só vós podeis me ajudar. Chame meu pai Ogum, mande ele vir me salvar, Inhaçã. Porque tem alguém trabalhando comigo querendo acabar. Ei, Inhaçã, avisa meu pai Oxalá, Inhaçã. Podeis me ajudar. Chame meu pai Ogum, mande ele vir me salvar, Inhaçã. Porque tem alguém trabalhando comigo querendo acabar. Ei, Inhaçã, avisa meu pai Oxalá, Inhaçã. Ei, Inhaçã, só vós podeis me ajudar. Chame meu pai Ogum, avisa meu pai Oxalá. Eu peço justiça pra todos em nome de Xangô, Inhaçã. Ei, Inhaçã, só vós podeis me ajudar. Chame meu pai Ogum, mande ele vir me salvar, Inhaçã. Porque tem alguém trabalhando comigo querendo acabar. Ei, Inhaçã, avisa meu pai Oxalá, Inhaçã. Ei, Inhaçã, só vós podeis me ajudar. Chame meu pai Ogum, mande ele vir me salvar, Inhaçã. Ei, Inhaçã, avisa meu pai Oxalá. Eu peço justiça pra todos em nome de Xangô.